não tem mimimi. Eu vou aprender a falar inglês. Pop. Nós já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. E eu quero sair. Bora, Marapani! Pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. O Oiapoque é o Chumi. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Hey! Assis Produções, CDs ao vivo. Vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português, quer ser importante, importantíssimo. E eu vou! Oi! Sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair. Amiga mama, bora mama! És considerado do Pretinho. E aí? Os perversos de Marituba já estão na área pra curtir, meu irmão! De um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chumbi, eu me orgulho de América. Quando lá fora a chuva cai, eu rolo na cama, eu sofro demais, lembro de você e não lembro. Mais um inverno que chegou. Não tenho ninguém, só um cobertor. E aceno um cigarro pensando em você. E aí, meu pop? Não sei por que você feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu e me deixou na contramão. Domingo eu te vi. Tava tão linda e tão feliz. Aí chegou o Paulão. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Alô, família Pop! Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. Vamos lá, família! O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Show do Pop Saudade hoje no Festival do Caranguejo, aqui em Vila de Porto Alegre, pra você viajar no Pop. E o Pretinho vai detonando por aqui. Mais um inverno que chegou. Não tenho ninguém, só um cobertor. E acendo um cigarro, lembro de você. Não sei por que você feriu meu coração. Parceiro Gerente Van, deixou Daniel Souza, já por aqui com a gente pra viajar. Um abraço, meu irmão. E me deixou na contramão. E no domingo, domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão linda e tão feliz. Com outro que ia se casar, toda de branco no imagina assim! E aqui no pop! Do tempo. Pop Saudade. Pop Saudade. Vila de Porto Alegre. E o Festival do Caranguejo vai rolando. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bronzeou, show de cores, belo como a cauda de um pavão, que verão, que verão. Tu traz a menina, traz um bom voleibol, tomando chope, traz um papo legal, muitos amigos. Hoje é aniversário do meu parceiro Carlinho, o esposo da minha amiga Simone, lá do Vero Peso. E vou levar esse CD ao vivo pra ele escutar de camarote. Só de boa curtindo. Alô, Carlinho! Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata. diz que me adora, não me engana. Vou... Eu mais quero, vem me escutar. A dele. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Bora, Lene, bora, Lene! Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Hoje o som do Pop Saudade no Festival do Caranguejo. E a gente vai fazer essa viagem pra família curtir. Vila de Porto Alegre, assim. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Bora, meu casal raiz! Sozinho, bora pra cima, tio Naldo! Telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me ajudar. O Pretinho. Era pra levar a sério. DJ Dalton. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. É só a primeira bicuda de hoje. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas se valer, não custa nada dizer. Pop Saudade! Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. 3D. E a gente vai fazendo a viagem da família Saudade, que chega junto hoje pra curtir Pop Saudade no Festival do Caranguejo. E as emoções estão só começando e tem muita coisa boa pra acontecer. Vamos lá! Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Bora, mama, bora ver. Bora! Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que os perversos do Pop Saudade 3D já estão aqui. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas se valeu, não custa nada dizer. Mas só não vale. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for. Pop! Ela me olhava. Pop! Querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Cacique de El. Esse é nosso. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Aí na barraca do Cacique de El. Temos os copos personalizados, os porta-latinha, os bonés do Pop Saudade e também do seu clube favorito. Chega junto, vamos lá! Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo.

desperdiçar essa linda emoção, e é a emoção de amar. Ei, Cacá, não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim, sempre estive perto, mas você nunca me a outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Aquela ingrata, eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. 3D Luciene, Luciene, minha flor. Ei, Luciene! Luciene, não me deixe. Pop Saudade, Festival do Caranguejo. E a gente detona! Luciene, Volto. Luciene, eu te amo, meu amor. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Mas eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe. Olha, meus olhos tristes. Não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Bora viajando! Bora sim! Eu passando no Oeste, dono comitiva. Mais pólvora! Me abandone. Mais pólvora! Mas enlouquecer. Tamo junto, tamo junto! Eu não vi. Parceiro Laércio, TT, dono comitiva de Marapani. Aqui com a gente pra viajar. Clube das Bandidas tá por aqui. Sem você não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. DJ Dalton. Lá que tudo e

sucesso de Manituba, tá todo mundo aqui! Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Vamos lá, família! Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Clube das Bandidas. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente. É, a Aline deixou a Aline de touca hoje. Cala a boca. No fliperama, na lanchonete. Cala a boca, cagoeiro. Todo lazer me lembra você. Bora viajar Porto Alegre assim! Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. De louco, como você fez a minha cabeça. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, você fez a minha cabeça. Deixa eu abraçar meu parceiro Neném da Cegonha. Chegando junto com a gente também pra curtir esse considerado aqui no Pop. Eu amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Bora viajar Porto Alegre assim! Eu acho que você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Bora meu Pop! Hoje eu sou no Papo Saudade, no Festival do Caranguejo, aqui na Vila de Porto Alegre, Marapani, pra você viajar. Vamos lá! Amo sua sensibilidade, adoro o sabor do seu batom, você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. E o Popi vai tocando com o Pretinho, vai tocando o meu Pretinho, assim no Popi assim. Gerente Vanderson, por aqui com a gente, curtindo. Eu sou o Sabora Vanderson. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Segura! Saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Eu passei o Lopes de toda a sua comitiva. Isso. Lá de Marituba, curtindo com a gente hoje. Aqui na sua terra natal. Obrigado, maninho. Um abraço do Pretinho pra você, garoto. Começando assim no Pop! E no murmúrio soluçante, a brisa repetida. Meu parceiro Beira Larga tá na área. A história de um adeus. Vou seguindo a caminho. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não me canso de esperar o amor que me deixou. Alô, Lourinho 3D! Meus, o amor que um dia disse adeus e me deu. Parceiro comandante Dedê tá na área. Ele e todos os comestíveis curtindo hoje aqui com a gente. Um abraço! Que um dia aqui. Mais pólvora! Bora, meu casal raiz! Cadê o casal viajante? De novo? Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu. E no sonho para dois viveremos a casar. À direita do nosso pai. Também temos as comidas gostosas e deliciosas. Aí, tá bom, gente? Bora curtir, bora curtir, bora viajar! É um detalhe, feita de caranguejo também, hein? Bora! Pop Saudade 3D. Bora pra cima no Festival do Caranguejo! Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. O Pretinho. E eu gostava tanto assim, você gostava muito. Agora! Agora eu não sei não. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado. Tô bobo, tô caidão. E eu sou, sou seu amor, seu prazer. Quero me casar com você. Amor, só você me faz chorar. De fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca! Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. E vai virando meu pretinho. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Pop Saudade. Mas é legal demais fazer amor contigo. Vamos lá, família! Mas é legal demais fazer amor. Ser boa, que tudo vai rolar. festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. Prega, corre solto no Oleolá. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, de tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazul. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. E aí? Na madrugada. Meu parceiro Tampa, o Jefferson, amiga Regiane, a Leiliane e também a amiga Maria, aí do Nápoles, já por aqui com a gente, curtindo o Pop Saudade. Essa galera que curtia no Trem da Saudade com a gente, valeu! A galera do Nápoles! Tupinambá, Pop Som e Rubi a tocar. Segura! Só pra começar o Festival do Caranguejo. E o Berro já tá na área, garoto! A noite vai ser boa. Tá no setor, né, Berro? Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O prega corre solto no Oleolá. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. Cima, meu pop, saudade! Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar na beira do cais, a maré freia amor. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor lá fora, a saudade é de logo voltar. E eu? Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. Os perversos de Marituba, tá por aqui com a gente também, curtindo. Um abraço! Bora, meus perversos! Tá todo mundo por aqui! Vai botando o meu pretinho assim no pop. Eu vim aqui só pra te ver, ó meu amor. Eu tô ligado em você. Segura! Eu tô que tô. Pajor Hotel de Marituba. Aí o irmão do meu parceiro Berro tá na área. Vamos lá! Ó meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro... Um abraço especial também a dona Gilda. Ela tá no berço hoje e vem comemorar no Pop Saudade. Felicidades, dona Gilda, vamos lá! Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Pop, pop. Vim aqui só pra te ver. Segura. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu vim aqui só pra te ver. Passando Roberto, tá na área, bora Roberto! Ó meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. E o pretinho vai botando aqui no pop. Vai botando aqui no pop. Vai girando assim. Alô, Vila de Porto Alegre! Oh, oh, oh. Toda rapaziada do Nápoles aqui com a gente. já pra curtir o Festival do Caranguejo, garoto! Vamos lá, família! E o Pretinho vai só aquecendo as emoções. Tem muita coisa boa pra acontecer, meu irmão! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Alô, Ferreirinha, não, chega aí, Ferreirinha, rapidola. Aqui no Pop Saudade, rapidinho. Não se expressa por ti. Eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. E eu vou. Fazendo sons, a conferente da Santa Marta. Tá por aqui com a gente, curtindo também o Pop Saudade. Um abraço! Segura! Alô, família Napoli! Eu te dei o meu apoio e você recusou. Pop! Eu fui um bobo, Dalton. Como um louco, te amei que nem sequer pensei. O Pretinho. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar. Vamos lá, família! Ter outra ilusão, mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Bora viajar, Porto Alegre! Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar. Chama a atenção do meu parceiro Ferreirinha, não, chega aqui no Pop Saudade. Rapidola! Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Mentira, mentira, não posso te perdoar. Mentira, mentira, não posso acreditar. Mentira, mentira, eu não posso te perdoar. Hoje é aniversário do meu parceiro Carlinho. Aí, marido da minha amiga Simone, lá na barraca do Vero Peso. Ele vai curtir esse CD ao vivo lá no setor dele. Só na manha. Alô, Carlinho! Mas ninguém pode comandar. Assis Produções, CDs ao vivo. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Vai girando o meu pretinho, vai botando assim, assim, assim. Oh, oh, oh, oh. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Festival do Caranguejo. Ela não é o gererê. É a dança do pé. Essa tem mais notas pra você. Ela não é o gererê. É a dança do pé. Essa tem mais notas pra você.